Ouça agora mais uma produção Lúcio Campos. Lúcio Campos. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. Alô, Dieguinho! No song to sing. Equipe cai na brecha, meu parceiro. In fact, Presidente Dinho e a Marcelinha aí com a gente. Alô, Canapina! Vai, Amélia. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what Maria do Pio dos Lanches, por aqui na manhã. A Luana, o parceiro Limpeza, por aqui também. Alô, Viação! I just call to say I love you. Agora. I just call to say how much I care. I just call. O parceiro Pancadão lá do Crocodilo. Grande Ronaldo R9 e a Bernadette aqui do ladinho. Abraço! Pai Josias. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves. Acho muito carinho a esposa do meu gerente, Juninho. A mãozinha. Fazendo aquele passeio com a gente, obrigado. Vamos lá, viajar. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy. A Carroça da Saudade. E a saudade me achou. I just call to say I love you. I just call to say how much pra onde olham teus olhos? Eu não sei. A vista dele, Toninho, já prontinho. Daqui na mão do maluquinho, gente. Só sei. Olha o churrasco da Chapa da Riva, meu irmão. Tá uma delícia. Guaraná da Morena. Uma vez. Alô, Morena! Seu olhar tão diferente. Não me vê um pouquinho assim. Sua origem oriente, não vê que eu estou afim. Aí, meu vice-prefeito, o seu jeito de falar me diz. Nosso vice-prefeito do Acará, nosso grande parceiro, grande Ayon Iaga, já por aqui. Ele e o seu grande amor, passeando com a gente, viajando. E senti essa doçura. Nisei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. Juninho. Hoje trazendo aí o meu conterrâneo Barriga, o homem do açaí, rei do açaí, lá no Curuçambá, aqui com a gente. Alô, Barriga! Marachete, marachete! Seu olhar tão diferente, não vê que eu estou a fim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Olha só, nossa Inibet já no telão, nossa Inibet 91. O melhor site esportivo todo o Brasil, já no nosso telão. Abraço, Tiaguinho, meu parceiro Afonso, aí da nossa Unibet 91. Segura! Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, só sei, só sei que te queria ao menos. Eu amo. Saudade de luxo pra você. Um batom que eu gosto pra eu te beijar. Use aquele perfume pra me enfeitiçar. A dona da noite. Os cabelos. Hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa. Que avise a tristeza que hoje não dá. Meu parceiro Neto e Anira, aqui, dando aqui bastante com a gente. É o Neto! Amor, como manda a paixão. Vai, guardar. Se nenhum dos dois mais liga, o amor com tanta briga vai fugir do coração. A gente já não faz amor com desejos no olhar. Hoje eu vou. Vai, Juninho! Vai, Juninho! Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe o vinho no gelo. Hoje eu quero te amar. Já aqui com a gente. Hoje tomando aquele sobe relaxando só na manhã. Tô baixando Barriga. Vamos lá, show! Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor. Não, eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar feito um computador. Ai, Silva da Marambaia, não. Já tomou sua pílula azul de hoje? Eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como um videogame de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar nesse jogo. É Ruivinha, aqui está na mãe, Ruivinha. Eu não quero provar, um abraço, esse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação, cabeça de labirintos, mais louca, alô cabeça, mais doce atrevida. Saudade. Lúcio Campos, na cidade. Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como videogame de amor. Agora. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar e esquecer de você. Segura, Adriana, vamos lá, Adriana. Não, eu não quero brincar nesse jogo obsceno. Eu não quero provar nesse doce veneno. Você no Neto Cabeção, aí os veteranos da 20, lá do Guamá, já aqui com a gente. Bora ver. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não, não diga que é o fim. Meu parceiro Zé Maria e Dona Thelma. Deus fez. Aí a dona da noite, o Alex Murilo. E o motor das fronteiras. Vou te amar. Aí com a gente, obrigado. Sempre. Só por aqui. Vamos lá. Me diga o que aconteceu. Você não é relíquia. Você quer. Aí, só na mãe, né, assim. Abraço, meu irmão. Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Seu Paulo e Dona Nina, a luxuosa. Não, não me diga jamais. Tente voltar atrás. A segunda versão do meu aniversário, viu gente? Dia 5 de abril, lá no Casota. Dia 5 de abril, não. Tardezinha do espetacular. Tem Cineral, tem Carroça, tem Rally do Samba na beira da piscina. Dia 5 de abril. Você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão aconteceu? Por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão que te roubou de mim? Perfeito, nem tem porquê. Amo você. Que passou, passou, não importa. A luxuosa. Ficou do outro lado da porta, pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Não faz mistério, falando sério, com você eu vou fundo pro que der. Nossa, com muito carinho, nosso grande parceiro, Rombi. Vai deixar muita saudade, né, Rombi? Sabe que passou aqui por várias aparelhagens. E hoje, você encerrando aqui, na verdade, a sua participação na carroça. Obrigado, Rombi. Está voltando pra sua terra natal, a cidade maravilhosa. Grande polêmico! Abraço pra você! Tem que entender, dê uma chance a amar. Fernando! Eu e você, o resto tanto faz. O que passou, passou, não importa. Aniversário hoje, na verdade, DJ Matheus. A gente está comemorando seu aniversário hoje aqui. Um abraço! Alô, Nádia! Amo você. Olha, luxuoso, irmão! Fala comigo. Quebra esse gelo. Aine de Josias! Um beijo. Com você eu vou fundo pro que der. Do começo ao fim. O comitivo aí do Sushi Benjamin. Sei que o melhor sushi. Mas não foi. Aí, igual a gente, obrigado pelo carinho. É uma delícia, na verdade. Sushi Benjamin, papai. Tente entender. Dê uma chance a mais. Eu e você. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor. Show sábado, vamos até Maietuba. Domingo em Canapé, Miri. Segunda-feira a gente volta aqui na Via Show. Está sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Alô, Grandalhão! Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. não se liga em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim. Negão, meu irmão, considerado Josias sair com a gente, Xaramanha. Para o Negão, para o Negão, para o Negão. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar. Aquele baile rica. Que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. E que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E tem que ficar aí na brecha o parceiro Wesley. Juntamente aí com meu parceiro Dinho, o nosso presidente. Alô, Marcela! Sorrindo, cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Saudade, via show. Há 2000 anos atrás, tentou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram. Mas o mataram fisicamente, pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais parceiro Pinheiro, nunca. É igual a gente porteiro considerado pretinho. De muitas pessoas que acreditam que o amor existe. Bora Rick, bora Gordinho! E que a gente já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças já possam brincar, cantar, soltar seu perfume. Empresário Ana Maria, saudade de achar. Ele é voltar falando de amor, de amor, de amor. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Olha, gente, com o round do Diel já funcionando, viu? Já funcionando a todo vapor. Aceita todos os cartões de crédito. E você que tiver afim de abrir aquele crediário, aí no curral do Diel, só chegar junto. Faz consulta no SPC. Só chegar com o Diel. Alô, Diel! Você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. Vai, William, vai. Desse jeito eu ainda acabo louco. 48! Tanto espaço pra esse amor é muito. Nem sei se no meu peito cabe paz. Que oh, eu nem sei do que esse. Deixa o William dar um cheiro aqui com o Juninho. Alô, William. Aqui atrás. O empresário Junião. Alô, Junião. Me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. E aí você vem homem é bom. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe. Amigo Pedrão e a Nete aqui com a gente. Chá na manhã, já passeando. Alô, Pedrão! Que eu nem sei de que. Amigo Guacino Gordinho. Tô por aqui, passeando. Saudade de ação. Oh, oh, oh. Nem sei do que esse amor pode ser capaz. Saudade de ação. Gritinho, Amélia, como é que tá a garganta? Até os carinhos seus que você prometeu. Como sempre, aqui do ladinho esquerdo dos Josias. Obrigado pelo carinho, um abraço pra você. Sonhando por Irã. Eu te amar. Olha a tela, Gabirá. Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. amor que eu tanto esperei. Quanto amor eu tenho pra te dar também. Ei, bigodinho! Quanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Quando foi o jogo ontem, bigodinho? Quero gritar ao mundo que sou feliz. Pensa, sou feliz. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Parceiro Luiz Limpeza, juntamente com a Adriana Sem Coração e a nossa grande amiga Ana Maria, aqui com a gente, a Mega 6. Alô, Nádia! Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu e nossos bons de farras, lá de Santo Isabel, a Carol, o Anderson, a Gleice, o Baixinho, todo mundo junto e misturado hoje aqui. Um abraço! Esperei. Vai, Biaxô, vai! Uou. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Prometi a mim mesmo minha vida mudar. 1 milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Oh, música, meu Deus do céu. Porém, o que dói? Cabeça de labirinto, nome de emoção. Sozinho. Alô, cabeça! Sem flores colher. Vai, grandalhão, vai! Só colhendo espinhos, meu erro, já sei. Chegou! Foi amar demais. Por amor eu parei. O homem é bom. Fui ficando pra trás. Ficando pra trás. A gente quarta-feira. O Josinha vai até a Brega City, viu? Quarta-feira. Vai comemorar o aniversário do Capitão da Saudade. O parceiro Tio Calu. Ainda vai comigo. Quarta-feira eu vou pegar a estrada aí, papai. Deixa embora. 1 milhão de vezes. Vamos, Tio Calu. Não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Chegando o aniversário do Raimundão também. Porém, o que dói é ficar sozinho, sem flores colher. Bora, Jaque! Bora, Jaque! Só colhendo espinhos, meu erro eu já sei. Foi amar. A luxuosa Carroça da Saudade. Eu amei demais. Por amor eu parei. Fui ficando pra trás. Fui ficando pra trás. Chegando o bloco do Chifrão. Chegando o bloco do Chifrão, dia 23. Domingo de carnaval. Lá na Vila Sorrida de Guaraci. Vai ser uma loucura. Vai ser um baixeiro maluco. Domingo tem um bloco do maluco. Vai chama a loucura aí, maluco! Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Yeah! Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. De caranguejo, hein, barriga? Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Até anoitecer. Vamos lá! Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer. Me entorpecer, me entorpecer, yeah, yeah, yeah, yeah. Você não segue batendo hoje mil graus. Só na manhã do aranha, né, mãe? É na comitiva aí do Rose Mix. Muito shopping. Shopping, shopping, shopping, shopping. Sem Black Stone. Alô, Adriana, chama! Olha o hino da Adriana! Mulher sem coração! Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Parabéns. Fico horas pensando o que será de nós três. Espero outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando. Silva da Marambaia. Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Como é comitiva, carroça é festa, comitiva de boa. Tá por aqui, só na manhã. Ama ninguém. Um abraço! Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido. Alô, Tamara! Só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém. Ai, Silva. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido. Só sabe fazer falsidade. Pois é, meu irmão. Muita loucura de achou. Queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém. Esta é, Juninho, eu já tô contigo. A verdade. Vem embora. Seu coração é bandido. Amanhã a folga da cunhada. Só sabe fazer pronto. Falsidade. Bora, Juninho. Você. Não... me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver. Para 48! Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada. Aí, nosso parceiro, doutor Apolo Ferrari. Tá por aqui, só na manhã. Um abraço pra você, já por aqui. Logo comenta que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu. Como sempre, aqui do ladinho. Um abraço. Alô, Mega Show. Vai. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Sim. Lúcia, deixa gravando tudo, papai. A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com essa bobagem? De viver com cenas de ciúme, pois a cada briga move um pouco a paixão. Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso nunca pedir perdão. A gente toma juízo e olhar ao redor. Mega 6, ela oferece pra ele. Abra um sorriso pra mim. God. Porque chorar separado. O nome da emoção é muito pior. Bora cego, bora cego, bora cego. Eu te proponho, fazemos o amor mais bonito de todo o universo, com rosas e versos. Amor de sonho e desejos. Abraços e beijos, igual fomos antes, dois grandes amantes. Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer: te amo, te amo. Ai, ai, ai, meu irmão. Sabia, achou uma loucura essa carroça? É uma loucura. Ritmo! A gente tem brigado tanto, por que não parar? Com esta bobagem de viver com cenas de ciúme, pois a cada briga morre um pouco a paixão. Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso nunca pedir perdão. Daqui pra frente é melhor a gente toma juízo e olhar ao redor. Chorar separados é muito pior. Eu te proponho, fazemos o amor mais bonito. amantes, dois grandes amantes. Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer te amo, te amo. Sexta, Garibe Show. Sábado vai ter tudo. Domingo, lá em Garapé Mirim. Eu te proponho fazermos o amor mais bonito de todo o universo. Segunda-feira aqui, viu, gente? Alô, Carapina. Amor de sonho e desejos, abraços e beijos, igual fomos antes, dois grandes amantes. Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer te amo, te amo. Dá-lhe, meu pretinho! A dona da noite chegou. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco, faz um drama e briga por tão pouco. Meu parceiro Charlie daqui do uísque, aqui comigo, né, Charlie? Um abraço! Mas sempre volta pra mim. Uou, uou, uou, meu amor. Fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou me esperar com um sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Uou, uou, meu amor. É gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Nessa cama ser o Nilson e também o Marisco Ladi. Morre de ciúmes e já se não se. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. E aí? Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor. Arrebentando, sacudindo tudo. Hoje aqui, vamos lá. É Lúcio Cedês gravando ao vivo. Vai, Josias. Esqueceu que um dia disse que me queria. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Leviana, tudo tem o seu dia e o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Alô, Juli, lá do estado da Vitória. Sempre aqui recordando com a gente, obrigado. Ô, Maria, cê tão leviana. Vamos lá. Será que não se acanha? Cê tão leviana. Você é leviana, sempre será leviana. Sou um bobo a mais entre tantos que há por aí. Essa galera de sempre, todo final de semana, sai do ladinho. A nossa garrocha, muito obrigado. Essa luxuosa irá. E também ela, sempre ela. Nada Cristina, nossa Ana Maria Braga aparece. Tá por aqui. Alô, Adriana. Você é leviana, sempre será leviana. Sou um pouco a mais entre tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você, dona foi da noite, porque eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Amiga Mônica, justamente o meu parceiro gordinho, o Henrique Luxuoso. Alô, Pedrão! O Pedrão e a Nessa aqui com a gente. É do ladinho. Um abraço! Você, quem perdeu um grande amor. Foi por amor. É que o meu gerente gosta. Sei. Aquele jeitinho. Pra rodar esse CDzão. Lá na Toro Tarada. Vamos, Juninho! Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Eu fui por aí. Sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu me envolvi. Agora estou preso a você. Mas entenda que foi. Foi por amor, eu sei. Sei que eu me entreguei a você. Foi. Foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Mas estava bem perto pra gente se entender. Se Paula Brito, nome da emoção. Chegando junto pro nosso romance. Você então fugiu de mim, me achando assim, sem seu amor. Por que me diz o que fazer sem você? Foi. Foi por amor, eu sei. João Pé de Feijão. Alô, João! O que faz? Ele é o Silva da Malapá! O sol já raiou e eu estou a esperar. Labirinto. A Branca tá em falta hoje, né, Labirinto? Marcos Cabeção! Alô, Cabeção! Por que razão foi embora e me deixou? Vai, Cabeção! Meu amor, como te falar, palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Viver sem teu amor não dá, não sei, não dá. Lúcio CDs. Poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar, sentir teu coração batendo forte quando a gente começa a se amar. Segunda-feira a gente tá de volta aqui, né, gente? Segunda aqui na Via Show. Amor, é a segunda do Real na Via Show. Não dá, não sei. Nada é mais bonito do que amar você. Ana Maria, pelo menos com a Mega 6, sua assessora. E ele sempre é, Aloysio nada Oliveira. Nada é mais bonito. Aí, Aloysio, do que amar você. Te procura mais do que o seu barriga. Vai atrás do seu madruga. E pra ter parceiro Clevinho, ele faz. Nome da comitiva que é uma cerveja aí com a gente. Alô, Clevinho! Alô, barriga! Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Você tá rindo aí, eu sei. Porque eu tô rindo aqui também. Chamando do barriga, cara. Faz um convite aí, qualquer. Bate o barriga. Nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu, disse isso, isso, isso. Vi. Por ela enfrentar sol ou frio. Em Acapulco num barril. Meu coração quando te viu, disse isso, isso. Isso, isso, vi. Por ela enfrentar sol ou frio. te procuro. Alô, Henrique. Mais do que o seu Morriga, vai atrás do seu Madruga. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. E Marcelo, como é que tá? Top Pizza. E o Chavinho faz por um sanduíche. Top Pizza. É a melhor pizza do Qualidade. Você tá rindo aí, que eu sei. Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí. Quando eu falo que é a melhor pizza do 40 horas, é porque é uma delícia, meu irmão. Tome pizza, e te mando. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso. Por ela enfrentou o fim e acabou com um barril. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso. Luxuosa Carroça da Saudade. O povão gosta, o povão dança!